agitar o tempo pra encontrar a paz. Coitado do homem, no caminho ele tropeça demais. Olha, veja só o que foi que ele fez. Coitado do homem, no caminho tropeçou mais uma vez. Esse coitado pra encontrar a paz tropeça, cai de queixo, já nem olha pra trás. Já perdeu as contas que o sistema fez. Se julga super-homem, tropeçou mais uma vez. Apesar de tanto tempo pra chegar à lua, é tanta miséria e fome, o pesadelo é que a vida continua. Esse coitado pra encontrar a paz. Coitado do homem, no caminho ele tropeça. Apesar de tanto tempo pra chegar à lua, é tanta miséria e fome, o pesadelo é que a vida continua. Esse coitado pra encontrar a paz. Coitado do homem, no caminho ele tropeça. Saque pingo d'água, ninguém nunca deu o nosso. É cego dos ouvidos, já dizia minha avó. Se algo deu errado, não é tão ruim assim. Se ainda não deu certo, é que ainda não chegou no fim. Mas ó, o mundo anda cheio de cabra safado, tirado de onda, atrasado de lado, com sede de sangue, de fome e poder. Em vez de ajudar, ele atrapalha você. Assim que a gente cai e pede pra ajudar, ele te estende a mão só pra empurrar. Com sede de sangue, de fome e poder. Em vez de ajudar, ele atrapalha. Mas moleque, fique esperto, não vá se igualar. Essa gente tão perversa pode te contaminar. E essa maldade te fazer ruim. Cuidado, fique esperto, que ainda não chegou no fim. Saque em pingo d'água, ninguém nunca deu o nosso. É cego dos ouvidos, já dizia minha avó. Se algo deu errado, não é tão ruim assim. Se ainda não deu certo, é que ainda não chegou no fim. Chegou no...